e cara dele. Ninguém sabia disso, para além do coronel e da mulher, Kitty e eu, com exceção da nossa tia, que foi quem emprestou o vestido. Quando Danny, Wiccan e Pratt e mais dois ou três deles entraram, não o reconheceram de todo. Caramba! O que nós nos rimos! E a S.R. a Forster também. Eu quase asfixiava de tanto riso. Claro que nessa altura os outros começaram a desconfiar e acabaram por descobrir toda a tramóia. Com histórias deste gênero e diversos episódios divertidos, procurou Lydia, auxiliada pelas sugestões de Kitty, distrair as suas companheiras durante todo o caminho até Longbourn. Elizabeth tentava não ouvir, mas a sua atenção era constantemente despertada pelas frequentes alusões ao nome de Wiccan. A recepção em casa decorreu da forma mais afetuosa. A S.R. a Bennet alegrava-se por constatar a beleza sempre igual de Jane, e mais de uma vez durante o jantar o Sr. Bennet se voltou espontaneamente para Elizabeth e lhe disse: "Estou contente por te ter de volta, Lizzie." O grupo que se sentou para jantar era numeroso, pois quase todos os Lucas tinham vindo para rever Maria e ouvir as novidades. Foram vários os assuntos abordados, Lady Lucas fazia perguntas sucessivas a Maria, que estava do outro lado da mesa, acerca da prosperidade e criação de aves domésticas da sua filha mais velha, a S.R. a Bennet, duplamente ocupada, de um lado indagava quais os últimos gritos da moda e do outro repetia essas informações para as filhas mais jovens dos Lucas, e Lydia, numa voz mais alta e estridente do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários acontecimentos da manhã para todos os que desejassem ouvir. "Oh, Mary", disse ela, "que pena não teres vindo conosco, pois divertimo-nos imenso." Durante o caminho, Kitty e eu fechamos todas as cortinas da carruagem e fingimos que não ia lá ninguém dentro. Teríamos continuado assim até chegar, mas Kitty começou a sentir-se enjoada, e, quando chegamos à hospedaria, creio que nos portamos como devíamos, pois regalamos as outras três com o melhor almoço frio do mundo, e, se nos tivesses acompanhado, também te teríamos convidado. E, depois, a volta também foi muito divertida. Pensei que nunca caberíamos naquela carruagem. Quase morri de tanto rir. Falamos e rimos tão alto que qualquer pessoa nos ouviria 10 milhas de distância. Mary replicou, gravemente: "Longe de mim menosprezar tais prazeres, minha querida irmã, são os que sem dúvida se enquadram mais naturalmente nos temperamentos femininos. Mas confesso que não me seduzem. Prefiro infinitamente mais um bom livro." Mas Lydia não ouviu uma só palavra desta resposta. Ela não dava atenção a ninguém durante mais de meio minuto, e nunca ouvia o que Mary dizia. De tarde, Lydia insistiu com as outras para que fossem todas a Meryton saber das novidades, mas Elizabeth opôs-se firmemente a tal plano. Não deveriam dar asa a que se dissesse que as meninas Bennet não aguentavam meio-dia em casa sem ter de ir a correr atrás dos oficiais. Havia ainda outro motivo para esta oposição. Ser-lhe-ia extremamente penoso encontrar-se com Wiccan e estava resolvida a evitá-lo, tanto quanto possível. A próxima partida do destacamento causava-lhe grande alívio. Dentro de 15 dias partiriam os oficiais, e ela esperava ficar livre deles para sempre. Poucas horas depois de chegar a casa, Elizabeth descobriu que a viagem a Briton, a que Lydia iludira na hospedaria, estava frequentemente em discussão entre os pais. Percebeu imediatamente que seu pai não tinha a menor intenção de ceder, mas as suas respostas eram ao mesmo tempo tão vagas e equívocas que sua mãe, embora muitas vezes desanimada, não desesperava de alcançar um triunfo final. Capítulo 40. Elizabeth não conseguiu refriar por mais tempo a sua impaciência em contar a Jane o que lhe tinha sucedido, e, finalmente, resolvendo omitir todos os detalhes que dissessem respeito à sua irmã e prevenindo-a de que ia ficar imensamente surpresa, contou-lhe, na manhã seguinte, grande parte da cena que se passara entre o Sr. Darcy e ela própria. O assombro da menina Bennet foi, a princípio, grande, mas em breve foi mitigado pela sua forte afeição fraternal, que tornava qualquer admiração por Elizabeth perfeitamente natural, acabando por toda a surpresa se perder no âmago dos outros sentimentos. Era, realmente, lamentável que o Sr. Darcy tivesse manifestado a sua afeição de forma tão pouco cativante, mas o que mais a entristeceu foi o desgosto que a recusa de sua irmã lhe teria causado. A certeza que ele tinha do seu êxito foi despropositada, disse Jane, e não deveria tê-la deixado transparecer, mas não te esqueças de como isto torna ainda mais cruel o seu desapontamento. Com efeito, disse Elizabeth, tenho muita pena dele, mas o Sr. Darcy tem outros sentimentos que provavelmente expulsarão dentro em breve a admiração que ele possa ter por mim. Não me censuras por o ter recusado, não, censurar-te. Oh, não, mas censuras-me por ter aludido tão calorosamente ao Wickham, não, não tenho conhecimento de causa para apontar o mal naquilo que tu disseste, mas em breve o terás, quando te contar o que se passou na manhã seguinte. Elizabeth falou então na carta, repetindo tudo o que ela continha na parte referente ao Wickham. Foi um grande choque para a pobre Jane, que de bom grado passaria pelo mundo sem se aperceber de que existia nele tanta maldade como a que se concentrava aqui num só indivíduo. Nem mesmo a justificação de Darcy, grata aos seus sentimentos, era suficiente para consolar de tal descoberta. Com grande seriedade, Jane procurou ainda provar que havia uma possibilidade de erro, tentando ilibar um dele sem acusar outro. Isso de nada serve, minha querida Jane, disse Elizabeth, nunca conseguirás descobrir a maneira de provar que ambos são bons. Faz a tua escolha, mas terás de te contentar apenas com um deles. As qualidades dos dois reunidas daria um homem bom, mas ultimamente as situações têm se invertido várias vezes. Quanto a mim, estou inclinada a acreditar no Sr. Darcy, mas tu podes escolher o que quiseres. Passou-se algum tempo, contudo, antes que um sorriso aparecesse no rosto de Jane. Não me lembro de ter alguma vez sofrido tamanha desilusão, disse ela. Wickham é assim tão marrês e quase inacreditável. E coitado do Sr. Darcy. Imagina só, Lizzie, o que ele não terá sofrido. Que decepção. E saber, para mais, a má opinião que tu tinhas dele. E ter de revelar tal coisa da sua própria irmã. É, realmente, muito triste. Creio que sentirás como eu. Oh, não. Toda a minha compaixão e remorso se dissipam ao ver-te tão atormentada pelos mesmos sentimentos. Confio tanto na tua capacidade de o redimir que cada vez me sinto mais despreocupada e indiferente. A tua generosidade dispensa bem a minha, e, se continuas lamentando por muito mais tempo, o meu coração ficará tão leve como uma pena, pobre Wickham. O rosto dele parece exprimir tanta bondade. E os seus modos são tão abertos e simpáticos. Houve, de certo, um grande erro na educação desses dois jovens. Um deles tem todas as qualidades e o outro apenas aparência. Nunca achei, verdadeiramente, que o Sr. Darcy aparentasse aquilo que tu lhe vias e, no entanto, considerava-me vulgarmente perspicaz ao tomar tão violentamente partido contra ele, sem qualquer fundamento. Uma antipatia tão forte como a que eu tinha por ele é um grande incentivo da inteligência e abre o caminho para a ironia. Uma pessoa pode gracejar sem nada a exprimir de justo, mas não pode rir a vida inteira de um homem sem volta e meia esbarrar com algo de espirituoso. Lizzie, estou certa de que quando leste a carta pela primeira vez não encaravas as coisas do modo como fazes agora. Realmente, nessa altura não o podia. Fiquei muito perturbada, posso dizer infeliz, até. E depois, não tinha ninguém com quem me abrir, não tinha uma Jane para me consolar e dizer-me que eu não tinha sido tão fraca, leviana e insensata como eu sabia que fora. Oh, como eu desejei ter-te junto de mim, foi pena teres usado expressões tão violentas falando de Wickham ao Sr. Darcy, pois agora vê-se claramente quão imerecidas elas foram, certamente. Mas a infelicidade de ter falado tão amarguradamente foi uma consequência natural dos preconceitos que eu vinha alimentando dentro de mim. Há um ponto sobre o qual eu necessito do teu conselho. Gostava que me dissesse se devo ou não revelar aos nossos conhecidos qual o verdadeiro caráter do Sr. Wickham. A menina Bennet fez uma pequena pausa e respondeu, acho que não há motivo para tão terrível denúncia. Que pensas tu própria sobre isso? Penso não dever dar tal passo. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar públicas as suas revelações, pelo contrário, rogou-me que guardasse para mim todos os pormenores relativos ao episódio passado com sua irmã. E, se eu não mencionar este fato capital, quem me acreditará? A má vontade que se generalizou contra o Sr. Darcy é de tal modo violenta que metade da população de Meryton preferiria morrer a vê-lo colocado sob uma luz mais favorável. Não me sinto com forças para a luta tão feroz. Wickham em breve partirá, e, posto isso, pouco importa que ninguém aqui saiba qual o seu verdadeiro caráter. Algum dia ele acabará por ser desmascarado, e nessa altura poderemos rir das estupidez dos outros por não o terem adivinhado há mais tempo. De momento, nada direi, tens toda a razão. Denunciar publicamente os seus erros poderia representar para ele a ruína de toda a sua vida. Quem sabe se ele já não se arrependeu do que fez e vive ansioso por refazer a sua reputação. Não deveremos fazê-lo desesperar. Esta conversa servia de grande ajuda a Elizabeth para pôr um pouco de ordem no tumulto dos seus pensamentos. Libertara-se dos dois segredos que lhe pesavam há 15 dias e encontrara em Jane uma ouvinte atenta e interessada. Que não hesitaria em prestar-se de boa vontade a uma nova conversa sobre o assunto. Havia, porém, algo mais que se escondia na sombra e que a prudência de Elizabeth a impedia de desvendar. Não ousava relatar a Jane a outra metade da carta de Darcy, nem revelar-lhe quão sinceramente Bingley correspondera ao seu afeto. Esse segredo não poderia ela compartilhar com ninguém, e tinha consciência perfeita de que só se veria livre dele quando entre ambos se restabelecesse um entendimento perfeito. Abre aspas e ENT a contrema O fecha aspas, pensou ela, abre aspas, se é caso tal acontecimento deveras improvável tomar alguma vez lugar, apenas me limitarei a repetir o que o próprio Bingley terá dito de forma bem mais agradável. Tal comunicação só poderá ser feita por mim, quando ela tiver perdido todo o seu valor, fecha aspas. De momento, instalada na sua casa, ela tinha toda a oportunidade de observar o verdadeiro estado dos sentimentos de sua irmã. Jane não estava feliz. Ela conservava ainda muito viva sua afeição por Bingley. Como nunca anteriormente se julgara apaixonada, esses sentimentos tinham todo o calor e toda a frescura de um primeiro amor, e, devido ao seu caráter e idade, maior firmeza do que essas primeiras paixões em geral possuem. Ela guardava então fervoroso culto à lembrança de Bingley e de tal modo preferia qualquer outro homem que precisava lançar mão de todo o seu bom senso e de toda a sua consideração dos sentimentos alheios para dominar aquelas tristezas, que corriam o risco de tornar-se prejudiciais à sua saúde e à tranquilidade das pessoas que a rodeavam. Então, Lizzie disse a Sr. A. Bennet, um dia, qual, agora, a tua opinião do insucesso de Jane? Quanto a mim, estou decidida a não falar mais no assunto a ninguém. Foi o que disse a minha irmã Phillips, no outro dia. Mas não consigo perceber se Jane se avistou com ele em Londres. Bem, isso só revela que ele não a merece, e suponho que ela não terá qualquer possibilidade de reavê-lo. Nada se diz sobre se ele sempre vem passar o verão a Netherfield. Já tratei de o indagar, mas ninguém me soube responder. Creio bem que ele nunca mais voltará a Netherfield. Oh, pois bem. Ele fará o que quiser. Ninguém lhe pede que volte. Mas eu continuarei dizendo que ele se portou de maneira muito desleal para com a minha filha, e, no lugar dela, eu nunca o teria admitido. Resta-me a consolação de que Jane morrerá de desgosto, e nessa altura ele arrepender-se-á do que fez. Mas, como Elizabeth não via consolação em tal prognóstico, preferiu não responder. Então, Lizzie continuou sua mãe, pelo que me contas, os Collins não querem melhor vida, não é? Muito bem, posto que isso dure. E que tal se come em casa deles? Charlotte é uma excelente dona de casa, creio eu. Se ela é tão econômica como a mãe, devem estar pondo bastante dinheiro de lado. Extravagância é coisa que não se ouve falar em casa deles, não? Assim é, de fato. Eles velam por uma boa administração dos seus haveres, podes estar certa. Sim, sim, aqueles nunca correrão o risco de gastar mais do que aquilo que têm. Nunca terão dificuldades de dinheiro. Ora, que isso lhes sirva de muito bom proveito. E, naturalmente, eles estão constantemente arquitetando planos sobre Longbourn, depois da morte de teu pai, não? Consideram-no já propriedade sua? Foi esse um assunto que nunca mencionaram na minha frente, claro. Era só o que faltava. Mas não duvido que discutem o assunto a miúde entre eles. Pois bem, se eles não têm quaisquer escrúpulos em apoderar-se dos bens que legalmente não lhes pertencem, tanto melhor para eles. Eu, no seu lugar, esconder-me-ia de vergonha. Capítulo 41. A primeira semana desde o regresso delas em breve passou e uma segunda começou. Era a última da estada do destacamento em Meryton, e todas as jovens das redondezas definhavam de desgosto. A melancolia era quase geral. Apenas as duas mais velhas da família Bennet conseguiam ainda comer, beber, dormir e passar o seu tempo da forma habitual. Frequentemente eram acusadas de insensibilidade porque tia Lydia, cujo desgosto era profundo, e não compreendiam a indiferença em qualquer membro da família. Meu Deus! Que vai ser de nós? Em que nos vamos nós ocupar? Exclamavam elas amarguradamente. Como te podes tu mostrar tão sorridente, Lizzie? A Sr. A. Bennet, que era uma mãe afetuosa, compartilhava da tristeza das filhas. Ela recordava-se do que sofrera há 25 anos atrás, numa situação idêntica. Compreendo-as perfeitamente, dizia ela, chorei durante 2 dias seguidos quando o regimento do Coronel Miller partiu. Pensei morrer de desgosto. Creio bem que é o que me irá acontecer, disse Lydia. Se ao menos pudéssemos ir até Meryton, observou a Sr. A. Bennet. Oh, sim, se ao menos pudéssemos ir até Meryton. Mas o pai é um desmancha-prazeres. Alguns banhos de mar restabelecer-me-iam para sempre. E a tia Phillips disse que uma mudança de ares me faria muito bem, acrescentou Kitty. Tais eram as lamentações que constantemente se ouviam em Longbourn. Elizabeth procurava rir-se delas, mas a sua vergonha roubava-lhe todo o prazer. Ela percebia-se de novo da justiça das objeções do Sr. Darcy, e nunca antes se sentira tão disposta a perdoar a sua interferência na vida do amigo. Porém, as sombrias perspectivas de Lydia em breve foram dissipadas, pois a Sr. A. Forster, a mulher do coronel do destacamento, convidou-a para acompanhá-la a Brighton. Essa inestimável amiga era bastante jovem e estava casada há muito pouco tempo. A boa disposição e a frivolidade de ambas recomendaram-as uma à outra e após 3 meses de relações tinham se tornado íntimas. O êxtase de Lydia, a sua adoração pela Sr. A. Forster, a alegria da Sr. A. Bennet e a mortificação de Kitty eram impossíveis de descrever. Inteiramente indiferente aos sentimentos da irmã, Lydia corria pela casa expandindo a sua enorme felicidade, exigindo as congratulações de todos, rindo e falando com uma estridência maior do que o costume, e, enquanto isso, a desafortunada Kitty permanecia na sala, lamentando o seu destino em termos despropositados e numa voz ressentida: "Não compreendo por que não me convidou a Sr. A. Forster também a mim", dizia ela. "Embora eu não seja tão íntima dela, tenho tanto direito em ser convidada como Lydia, e mais até, pois sou 2 anos mais velha." Em vão Elizabeth procurou incutir-lhe sentimentos mais sensatos e Jane maior resignação. Quanto a Elizabeth, esse convite estava longe de lhe produzir os mesmos sentimentos que em sua mãe Lydia, pois ela considerava-o como uma espécie de sentença de morte para todas as possibilidades de sua irmã vir um dia ter algum bom senso, e apesar da repugnância que tal caso lhe inspirava, não hesitou em aconselhar confidencialmente seu pai a não a deixar ir. Chamou-lhe a atenção para todas as impropriedades da conduta de Lydia e para as poucas vantagens que lhe poderiam advir da intimidade com uma mulher como a Sr. A. Forster e para a probabilidade de Lydia se tornar ainda mais imprudente na companhia de tal pessoa e no lugar onde as tentações seriam maiores que em casa. Após ouvi-la atentamente, ele respondeu-lhe: "Lydia não descansará enquanto não lhe acontecer alguma, e nunca ela encontrará melhor ocasião para fazer uma tolice como a atual, em que não dará despesas ou trabalho à família, se o senhor se desse conta", disse Elizabeth, "dos grandes inconvenientes que o comportamento leviano de Lydia, em público, nos pode trazer, ou melhor, que já nos trouxe, encararia a questão de modo diferente." "Já vos trouxe", repetiu o Sr. Bennet. "Será que ela já afugentou algum dos teus apaixonados? Minha pobre Lizzie. Mas não desanimes. Esses jovens difíceis, que não suportam a proximidade de um pouco de absurdo, não são dignos de consideração. Vamos, dá-me a lista dos pobres coitados que foram postos em fuga pelas tolices de Lydia." "Está enganado, meu pai. Não tenho desgostos desses a lamentar. Não é de dissabores particulares, mas de inconvenientes que eu me queixo. A nossa reputação é necessariamente afetada pela leviandade, a imprudência e o desprezo de Lydia por qualquer restrição, características do seu caráter. Perdoe-me, mas preciso falar claramente. Se não for o pai a dar-se ao trabalho de reprimir a excessiva exuberância dela e a fazer-lhe ver que as suas atuais ocupações não constituem a essência da vida, em breve perderá a possibilidade de alguma vez a corrigir. O seu caráter está se definindo e aos 16 anos ela só pensará em namorar, cobrindo-se a si mesma e a família de ridículo. E, quando falo em namorar, refiro-me a coisa bem pior, sem que ela não tenha outros atrativos que não sejam a sua juventude e boa aparência. a sua ignorância e futilidade torná-la incapaz de vencer o desprezo geral que o seu apetite moderado de admiração há de provocar. Kitty corre o mesmo perigo também. Ela acompanhará de olhos fechados os passos de Lydia. Vaidosa, ignorante, ociosa e absolutamente descontrolada. Oh, meu querido pai, como pode supor que elas não sejam censuradas e desprezadas em qualquer lugar que apareçam e que as suas irmãs não se vejam frequentemente envolvidas no seu desprezo? O Sr. Bennet percebeu a profunda ansiedade da filha, e, tomando-lhe afetuosamente a mão, respondeu: Não te preocupes demasiado, meu amor. Onde quer que tu e Jane apareçam, serão sempre respeitadas e apreciadas, e não serão menos admiradas por terem duas, ou, melhor, três irmãs bastante tolas. Se Lydia não for a Britton, não teremos um momento de sossego nesta casa. Deixemo-la ir, portanto. O Coronel Forster é um homem sensato e tomará precauções para que nada de mal lhe aconteça. Felizmente, ela é suficientemente pobre para não se tornar num objeto de grandes cobiças. Em Britton ela passará mais despercebida do que aqui. Os oficiais não deixarão de encontrar raparigas mais dignas de atenção. Esperemos, pois, que a sua estada lhe sirva de lição e lhe faça ver qual a sua verdadeira insignificância. De qualquer modo, ela nunca poderá piorar a sua conduta muito mais, sem que nos autorize a fechá-la em casa para o resto da vida. Elizabeth foi obrigada a contentar-se com tal resposta, mas a sua opinião continuava inabalável e deixou seu pai, desanimada e triste. Contudo, não estava na sua natureza remoer os seus desgostos, tornando-os assim ainda maiores. Bastava-lhe o consolo de ter cumprido o seu dever, e inquietar-se com males inevitáveis ou aumentá-los pela ansiedade era atitude que não combinava com o seu feitio. Se Lydia e sua mãe tivessem alguma vez sabido da conversa que Elizabeth tivera com o Sr. Bennet, toda a sua volubilidade conjunta não seria suficiente para exprimir a indignação que as possuiria. Na imaginação de Lydia, uma visita a Britton compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena. Ela via, com o olhar criador da ficção, as ruas daquela alegre cidade balneária repletas de oficiais. Imaginava-se o centro de atenção de dezenas e centenas deles. Via todo o esplendor do acampamento militar, as barracas estendendo-se em belas filas regulares, povoadas de jovens alegres e resplandecentes nos seus belos uniformes. Para completar a cena, via-se a si mesma sentada sob uma dessas barracas, namorando, pelo menos, seis oficiais ao mesmo tempo. Se ela tivesse sabido que a sua irmã procurara arrancá-la tais perspectivas e realidades como essas, qual não teria sido a sua indignação? Ela apenas poderia ser compreendida por sua mãe, cujos sentimentos se assemelhariam aos seus. A ida de Lydia Britton era a única coisa que a consolava da certeza melancólica de que o seu marido não tencionava também ir. Mas viviam na ignorância do que se passara, e os seus êxtases continuaram com pequenos intervalos, até ao dia da partida de Lydia. Elizabeth veria, então, o Sr. Wickham pela última vez. Tendo encontrado, desde o seu regresso, frequentemente em sociedade, a sua agitação acalmara-se um pouco, quanto às emoções da sua antiga preferência, elas tinham se desvanecido por completo. Conseguia, mesmo, distinguir uma certa afectação e monotonia nas próprias gentilezas que a princípio a tinham deliciado. Além disso, na conduta actual de Wickham para com ela, Elizabeth encontrava uma nova fonte de contrariedade, pois a vontade que ele manifestava em renovar aquelas atenções, que tinham caracterizado os primeiros tempos das suas relações, agora, após tudo o que se passara, apenas serviam para irritar ainda mais. Ela acabou por perder todo o respeito por ele, ao ver-se assim escolhida como objeto de tão fúteis galanteios. E, enquanto os repelia com firmeza, não podia deixar de sentir a censura implícita na convicção de Wickham de que, quaisquer que tivessem sido as causas que tinham feito cessar as atenções para com ela, e por maior que tivesse sido o período de tempo em que o fizera, a vaidade de Elizabeth seria gratificada e a sua preferência